Transamérica, Transamérica. Sua rádio onde você estiver. Green light, green light. Everybody take a shot. Green light, green light. Miami boys, you know what time it is. Give me the green light. Cause I'm ready to go. Let's have a good time. What you waiting for? You only got one life. And we gon' live it up. So give me the green light. Cause I'm ready to go. I wanna make you ooh, ah, till you scream, and I practice what I preach, if you know what I mean. I'm about that, mommy. Yeah, I got the key, and I'ma lock that, mommy. Yeah, we can roll, and I'ma rock that, mommy. I do what I say, and say what I mean. Now let me jump in between. I'm getting loose in this thing, like OJ, the juice in this thing. Feeling like left eye, boy, I burn the roof in this thing. I got all the women getting naked, feeling like Luke in this thing. They gon' turn around, smile up, bounce back, 7500, bye-bye. Smile up, shout up, be hopping the honeycomb. Let's have a good time. What you waiting for? You only got one life. And we gon' live it up. So give me the green light. Cause I'm ready to go. Oh, oh, oh. Oh, we go, we go, we go, we go. Oh, oh. Cause I'm ready to go. Oh, oh, oh. Oh, we go, we go, we go, we go. Oh, oh. Give me the green light. Red light. Everybody take a shot. Red light, green light. Give me everything you got. Red light, green light. Everybody take a shot. Red light, green light. What you waiting for? Give me the green light. Cause I'm ready to go. Let's have a good time. What you waiting for? You only got one life. And we gon' live it up. So give me the green light. I'm ready to go. Oh, oh, oh. Oh, we go, we go, we go, we go. Oh, oh, oh. Cause I'm ready to go. Oh, oh, oh. Oh, we go, we go, we go, we go. Oh, oh, oh. Give me the green light. Você está ouvindo Fronte na Transamérica. Programa Fronte aqui na Transamérica Foz. Estamos de volta na segunda hora deste sábado, dia 12 de novembro de 2016. E vamos repassar novamente aqui os contatos para que você possa interagir conosco. Estamos no WhatsApp agora com um número a mais, né? 45988282828. No Facebook Transamérica Foz é a nossa fanpage e no Twitter arroba Transamérica Foz o nosso perfil. E eu recebi agora uma mensagem aqui curiosa no WhatsApp, um remetente aqui, eu não tenho o nome dele no contato, é um, enfim, tem vários números aqui, acredito que seja um celular estrangeiro, está escrito aqui Iourefired, acho que é em inglês, deve ser You are fired, você está demitido. Acho que foi o Donald Trump que mandou, mas enfim, vou ignorar porque por enquanto ele é só aprendiz de presidente, né? Então, por enquanto, ainda ele não apita. Daqui a pouquinho, inclusive, nós vamos disponibilizar aí no site da Transamérica Foz essa entrevista, né, que fizemos com ele aqui no programa Fronte. E vamos falar de papo sério agora aqui nas ondas da sua rádio, momento de entrevista na Transamérica. É hora de bater aquele papo. É hora de entrevista, aqui no Fronte. E neste sábado eu tenho a satisfação de receber aqui no nosso estúdio a visita da jornalista Denise Paro, ela que escreveu um livro sobre a nossa cidade aqui de Foz do Iguaçu, a região de fronteira. Bom dia! Bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes da Rádio Transamérica. Satisfação em recebê-la aqui, porque é um livro muito interessante. Foi lançado agora a semana passada, ou retrasada, né? Na Feira Internacional do Livro, ali no Shopping Catuaí Palladium, falando a respeito de questões da fronteira, com o título Foz do Iguaçu, do Descaminho aos Novos Caminhos. Faz uma abordagem histórica de questões como, por exemplo, o comércio fronteiriço, formal e informal?